minha mente adormece, minha visão começa a embaçar. Minhas palavras são lentas, e mesmo eu conseguia escutar. A sensação que me dava que em minhas costas carregava todo o peso da alma. Caminhando sozinho, meus pensamentos se perdiam no ar. A fumaça tá subindo, a larica tá apertando, e tem uma pá de bico me ganhando. A fumaça tá subindo, a larica tá apertando, e tem uma pá de bico me ganhando. Verde nas queimando, a fumaça subindo, e eu viajando no caminho. Sentei na calçada, fiquei sorrindo sobre coisas sem sentido. Quando me liguei, a noite já tinha chegado, e a loucura estava apenas começando. E no caminho eu via muita gente queimando, e lá do alto alguém consegue nos ver. Dessa vida escura consegue nos proteger, se que a gente ao menos sequer consiga perceber. Nas escuras ruas se encontravam pessoas com sonhos diferentes, que no futuro se tornarão a mais desejada realidade. Os outros infelizmente nunca verão seus sonhos realizados. A vida é assim, feita de sonhos, é isso que nos mantém vivos. Conscientes ou inconscientes, mas sempre correndo atrás de algo mais. A fumaça tá subindo, a larica tá apertando, e tem uma pá de bico me ganhando. A fumaça tá subindo, a larica tá apertando, e tem uma pá de bico me ganhando. Minha mente anestesiada, não percebia o quanto eu gritava. Com a explosão da fogueteira que iluminava nossa Vila Flávia. Enrolando, baseado com os irmãos, diretoria presente sem confusão. Toda vila, Cruzeirinho, vai quem quer, Noroeste, Eldorado, Canarinho, times do coração. Cada um com sua camisa, com orgulho, é não. Pra finalizar, uma cerveja no Carlinhos Bar. A fumaça tá subindo, a larica tá apertando, e tem uma pá de bico me ganhando. A fumaça tá subindo, a larica tá apertando, e tem uma pá de bico me ganhando. As horas vão passando, o sono vai chegando, meus olhos lentamente vão se fechando. Dou minha última tragada, sento na calçada, fui atrás do paraíso e não encontrei nada, não.